proceso de desarrollo movimiento de estudio de la familia de los conceptos de la parte de la especialmente nos da un programa conjunto de la gestión y el instituto de la UAB del río Metauca. La obra de Hernández con 250 páginas. Y fabricar innovadores productos. comercial, les saludaremos a la Corea de Y aquí, de 1.500 Vamos a traer a más turistas en el área de Ciudad de Bolsa con amigos, a través de espectáculos de música y baile. También inauguramos el pasado 3 de marzo dos nuevos estados de fútbol y baile. Desde entonces, han recibido gran Thank you. donde repasamos las tendencias más relevantes de esta parte del planeta. La conducción les acompaña a la tercera. Israel ha suspendido el acuerdo con el UNIR por el que se comprometía a reubicar a miles de africanos residentes en el territorio israelí. En concreto, este acuerdo afectaba a unos 37.000 migrantes africanos de Eritrea y Sudán, de los cuales 36.000 serían reubicados en las costas occidentales, mientras que el resto podría ser en Israel durante al menos 5 años. Mohamed Abbas, el primer ministro israelí, publicó en Facebook un mensaje diciendo que el acuerdo pasó a realizar. Esto refleja la fuerte presión sufrida por los ministros tras afirmar el acuerdo con ACNUR el lunes 2. Muchos israelíes le acusaron de ceder ante la presión de los ciudadanos del sur de Tel Aviv, donde se concentra gran parte de la comunidad. Al suspender dicho acuerdo, Netanyahu intenta apaciguar a los votantes que no quieren ingresar en su territorio para mantener a su apoyo político. Thank you. Und das ist ein Montag von Samstag zu der Tagesordnung. Vermutlich bedankt sich das Wasser an russischen Amtskollegen für die Stützen im Schlagader für die Gemeinde. Das ist die Thank you. Thank you. Thank you. Por miedo a diálogo y consultas. Pues los que por medio de ese alto escalón tienen que dar opinión sobre la situación en el país del Coreano y otros asuntos de interés público. Assim, nós solicitamos o início do processo da solução de litígio comercial e mecanismo da Organização Mundial do Comércio sobre a investigação 232 dos Estados Unidos. A ação norte-americana cobra sobretaxa de 25% aos produtos importados de aço e alumínio. Segundo o responsável do Departamento de Leis e Convenções do Ministério do Comércio da China, a medida 232 dos Estados Unidos, com o nome de proteger a segurança do país, tem como objetivo praticar o protecionismo comercial. Esse ato violou o princípio de não discriminação do sistema comercial multilateral e o seu compromisso de redução de imposto alfandegário, além de prejudicar os interesses dos últimos da China na qualidade de um membro da OMC. O responsável disse que a China solicitou a solução no mecanismo da OMC, considerando que os Estados Unidos recusaram a negociação. A investigação 232 refere-se ao artigo número 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962 dos Estados Unidos. Segundo o documento, o Departamento do Comércio é um órgão competente para realizar a investigação sobre os produtos importados que possam afetar a segurança dos Estados Unidos. O vice-ministro das Finanças, Chu Kwang-jong, e o vice-ministro do Comércio, Yang Shuman, e o porta-voz da Assessoria da China, Peng Song, evitaram nesta quarta-feira o atrito comercial com os Estados Unidos. O vice-ministro das Finanças citou uma frase do presidente chinês, Xi Jinping, de que a China não vai conseguir esse desenvolvimento à custa do sacrifício de interesses de outros países, nem abandonará seus interesses legítimos. Ela percebeu que as divergências somente serão resolvidas por meio do diálogo construtivo e consumo permanente, a preconizar o entendimento mútuo. Para o vice-ministro do Comércio, quando os Estados Unidos estiverem dispostos a negociar, a China se dispõe a solucionar a divergência por meio da negociação da igualdade e respeito mútuo. Ele crê que o uso da palavra atrito comercial diminui a posição chinesa de não querer se envolver na soberania comercial. Na verdade, a China não tem medo de ter comercial, afirmou. E nesse momento eu vejo que, se alguém persistir em uma situação conflituosa com isso, mas não irritará em resistir. O português da Assessoria Chinesa Pessoal afirmou que não há vencido em qualquer terra comercial a paz que se veja com dinheiro, o conflito será propriamente prejudicado. De fato, as medidas norte-americanas afetarão primeiramente os interesses do próprio país. Antes ainda que qualquer ato que pretende pressionar a China para fazer o país asiático se defender nunca teve e não terá sucesso, dado uma história como hoje em dia. Nessa quarta-feira, 11 horas depois da publicação da lista norte-americana de sobretaxa aos produtos chineses, a China anunciou uma medida recíproca de mesma envergadura. O país asiático também cobrará sobretaxa de 25% a 106 produtos norte-americanos, incluindo soja, automóvel, aeronave e produtos químicos. A data exata do início da cobrança será definida pelo país de acordo com os atos norte-americanos. A sobretaxa chinesa aos produtos dos Estados Unidos, no total de 50 milhões de dólares, é uma medida antiga. Segundo o direito internacional, ele acerta uma cláusula da lei do comércio exterior da China, o país tem de adotar contramedidas quando qualquer nação ou região praticar medidas comerciais de discriminação ou restrição. O porta-voz da Comissão Europeia, Tania Rosário, disse nesta quarta-feira à imprensa que a União Europeia tem conhecimento sobre a publicação da lista de produtos chineses que poderá cobrar sobre a taxa de acordo com a Seção 301 dos Estados Unidos. Para ele, o bloco se opõe a qualquer medida comercial que viola as regras da Organização Mundial do Comércio. O porta-voz reiterou que as medidas comerciais devem ser implementadas no quadro da ONG e a própria organização fornece vários instrumentos para solucionar litígios comerciais. Ele ainda apelou às partes envolvidas a parar de dar conformidade às regras da instituição e diria que a União Europeia estudará se os atos comerciais corresponderem às regras da ONG. Presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, da Rússia, Vladimir Putin, Guterres, Hassan Rouhani, compareceram ontem na cúpula da Kachinchina, em Ankara, capital da Turquia, e chegaram a vários consensos sobre a solução política do tema. Após a reunião,